tá nos céus. Onde eu for, tu irás. Deus que habita nas alturas, nas asas do vento, tu estás. Tu és grande, sou pequeno, mas respeitas meus limites. E na minha humildade, eu te louvo, eu te adoro. És maior que meus problemas. Tu não olhas o meu fracasso. Me levanta e põe de pé. Faz de mim um homem de aço, pronto pra vencer, pronto a possuir, pronto a conquistar e nunca desistir. Pronto pra vencer, pronto a possuir, pronto a conquistar e nunca nacional é o seu poder. Yeah.